muito boa tarde a todos os que estão à escuta da Rádio Arco-Íris, aqui na presença do Agostinho, com um programa novo, novo programa que se intitula Passatempo Musical, pois são 14 horas, aqui no 96.2. Tema da emissão, só música, muita música. Vamos lá já. Alto é o tema deste tema instrumental que acabamos de ouvir. Isto foi só para lançar esta tarde musical. Espero que estejam todos bem de saúde aqui, todos aí com as orelhas bem à escuta da nossa rádio, a nossa rádio preferida, a Rádio Arco-Íris. E a seguir, pois hoje é segunda-feira, 10 de maio de 2021. E vão estar na companhia do Agostinho das 14 até às 16 horas. Uma boa escuta a todos. E quando a mar é GNR com o tema Cais. A seguir, muita coragem para todos aqueles que estão a trabalhar. Mas a canção vai falar dos mandriões. são 14 horas e 13 minutos. Não estou enganado, não. Hoje é segunda-feira e estou na companhia do Agostinho com mais um passatempo musical. Muita música. E vamos ficar com o Rui Veloso, uma canção romântica. Já não há canções de amor. Eu sou, sempre te será fiel. Latina! Hombre Latino com Ana Domingues. A seguir vamos, ora estamos no mês de maio, pois, um mês muito importante em Portugal, sobretudo ali na zona de Fátima. Fátima, o mês de peregrinações, de tudo isso. Nesta altura de Covid, pois é evidente, com muito menos assistência pessoal. E também me recordo que vai fazer 4 anos que tive a oportunidade de ver o Papa lá em Fátima. Vamos ficar com o tema de maio. Dizem que há uma estrela a brilhar num lugar sagrado e de encanto, onde há sempre um mar de gente, de terras distantes vão chegando. Dizem que foi a três criancinhas brincando, viram uma luz vinda do céu. Fechei a porta e a mágoa deixei lá fora. Não tenho nada para ferir meu coração. Não tenho tempo para pensar em desengano. Quero esquecer o meu passado de ilusão. A minha vida está do jeito que eu queria. É só carinho, é só amor, é só paixão. Tristeza bateu à porta, veio dizer que saísse. Procura a solidão não mora aqui. Aqui há felicidade, veio fazer moradia. Desde que ela chegou, a vida é só alegria. Não tenho tempo para atender a tristeza. Não tenho tempo para encontrar a solidão. Fechei a porta e a mágoa deixei lá fora. Não quero nada para ferir meu coração. Não tenho tempo para pensar em desengano. Quero esquecer o meu passado de ilusão. A minha vida está do jeito que eu queria. É só carinho, é só amor, é só paixão. Tristeza bateu à porta, veio dizer que saí. Se procura a solidão não mora aqui. Aqui há felicidade, veio fazer moradia. Desde que ela chegou, a vida é só alegria. Mandando a tristeza embora. Espero que vocês estejam muito alegres aqui à escuta da rádio Arco-Íris. Muita música, muita música. E vamos ficar desta vez com o quê? Com a Teresa Tarouca, um fado. Canto fora de ser livre. Não deixei de ser quem era. Se deixaste de ser minha, não deixei de ser quem era. Por morrer uma andorinha, não acaba a primavera. Por morrer uma andorinha, não acaba a primavera. Como vês, não estou mudado e nem sequer descontente. Como vês, não estou mudado e nem sequer descontente. Conservo o mesmo presente e guardo o mesmo passado. Conservo o mesmo presente e guardo o mesmo passado. Eu já estava habituado a que não fosse sincero. Por isso eu não fico à espera. Uma ilusão que não tinha, se deixaste de ser minha, não deixei de ser quem era. Se deixaste de ser minha, não deixei de ser quem era. Viva a vida como dão, não tenho menos nem mal. Viva a vida como dão, não tenho menos nem mal. E os dias passam iguais aos dias que vão distante. Passam igual aos dias que vão distante, horas, minutos, instantes. Seguem a ordem que eu espero. Ninguém se agarra à quimera, porque o destino encaminha. Se deixar de ser mim, não deixei de ser quem era. Por morrer uma andorinha, não acaba a primavera. Uma versão diferente deste tema muito conhecido, Por morrer uma andorinha. E vamos continuando, desta vez com Banda Luz a fim de mês, mas por enquanto ainda não é, só estamos no dia 10. Tu estás falando que eu devo por tudo, e eu devo por tudo que é lugar. Tu estás falando que eu devo por tudo, e eu devo por tudo, bebo mas vou pagar. Dia 2 eu já começo a pôr as contas em dia. Dia 3 eu pago a luz, a água e o mercado. Telefone e lugar que venceu o mês passado. Dia 4 vou ao banco depositar a pensão. O senão a jararaca quer me botar na prisão. Dia 5 ao vizinho, para a sogra e padaria. Eles são os meus amigos, podem esperar mais um dia. Estás falando que eu devo por tudo, que eu devo por tudo que é lugar. Tu estás falando que eu devo por tudo, que eu devo por tudo, devo mas vou pagar. Pagar a prestação, ainda bem cortar o banco, faz tempo larguei de mão. Dia 7 vou pedir mais algo ao patrão, Está a terminar a banha, farinha, arroz e feijão. E eu olho para a escola, o barzinho da esquina, para no fim de semana ir com o meu Ford Cortina. Dia 9 falei para a esposa que eu sou um bom freguês, e recém a dia 10 eu estou seco outra vez. E quem não recebeu ainda vai ficar para outro mês. Tu estás falando que eu devo por tudo, que eu devo por tudo, por tudo que é lugar. Tu estás falando que eu devo por tudo, que eu devo por tudo, devo mas vou pagar. Ela está falando que eu devo por tudo, que eu devo por tudo, por tudo que é lugar. Vocês estão falando que eu devo por tudo, que eu devo por tudo, devo mas vou pagar. Você está falando que eu devo por tudo, que eu devo por tudo, por tudo que é lugar. Ela está falando que eu devo por tudo, que eu devo por tudo, devo mas vou pagar. Banda Lusa que acabamos de ouvir. A seguir, uma gotinha de água, e foi pedido pela Maia, e é Rui Alves que vai interpretar. vais ao Alentejo, não passes em Castro Verde. As fontes cheiram a rosas, as fontes cheiram a rosas, e a água não mata a sede. Dá-me uma gotinha de água, dessa que eu ouço correr. Entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, há alguma gota de haver. Alguma gota de haver. Quero molhar a garganta, quero cantar com uma rola, quero cantar com uma rola, com uma rola ninguém canta. Ora, passatempo musical, muita música, exclusivamente, praticamente toda, em português. E se eu vos falar do Malmequer, todos sabem que o Malmequer é ali para os lados de Santarém. Uma canção muito conhecida, mas desta vez, música portuguesa também é rancho, não é? Um rancho. Malmequer. Ai, não olhes para mim, para mim. Tu não és nenhuma roda. De cavaquinho já com muitos anos, e a rádio é assim, é música para todos os gostos. Por falar em cavaquinhos, desta vez vou ficar com um canário, um cavaquinho e um bombinho. Diana Gil, que quer um homem. E a seguir, o Dinis Brites, que esse quer uma mulher. Que loucura de mulher! Estou a sonhar, meu Deus do céu, nem dá para acreditar. Ai que mulher, ai que brasão, ela é fogo, ela é paixão. Ai que mulher, ai que brasão, ela é fogo, ela é paixão. Oi, oi, oi, oi, ai que loucura de mulher. Oi, oi, oi, oi, oi. Meu coração quer. Oi, oi, oi, oi. Ai que loucura de mulher. Oi, oi, oi, oi, oi. Meu coração quer. Eu nunca vi, ai nunca vi, coisa tão sexy que vou entrar assim. Ai que mulher, ai que brasão, ela é fogo, ela é paixão. Ai que mulher, ai que brasão, ela é fogo, ela é paixão. Oi, oi, oi, oi, ai que loucura de mulher. Oi, oi, oi, oi, oi, meu coração quer. Oi, oi, oi, oi, ai que loucura de mulher. Oi, oi, oi, oi, oi, meu coração quer. Além de nós ou não, o que importa é a sensação que frente. Te virão passar no meu carro escuro me acariciando. E como a nossa gente gosta de falar, diz que eu te procuro e te vou conquistando. Se isso é verdade, se nós nos juntamos, juntos celebramos algo de amoroso. Se nos enlaçamos, se nos beijamos, isso é gostoso. Este povo amigo diz saber que eu sou capaz de passar contigo a noite na rua de trás. E até diz que o meu carro é fresco demais, mas que importa a cor do carro que te leva a passear por rua por onde passas. O que me interessa, que falem de nós ou não, o que importa é a sensação que eu sinto quando me abraças. Mas que importa a cor do carro que te leva a passear, ou rua por onde passas. O que me interessa, que falem de nós ou não, o que importa é a sensação que eu sinto quando me abraças. Mas que importa a cor do carro que te leva a passear, me abraça. Que importa a pôr do carro, um tema com muitos, já muitos, muitos anos. E por falar em carro, vamos ficar com um tema também que é um tema brasileiro, no toca-fita do meu carro. Já não existe cassetes nem nada disso. Até os CDs já estão a desaparecer, não é verdade? Vamos ouvir. Me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro me esquecer. Do meu lado está vazio. Você tanta falta me faz. Cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. No toca-fita do meu carro, me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro me esquecer. Do meu lado está vazio. Você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. passa. Eu te amo muito mais. Encontrei no porta-luva o lencinho que você esqueceu. E num cantinho bem bordado o seu nome junto ao meu. Junto ao meu, no toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. Cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo. E já são 15 horas e quase 10 minutos. Passatempo musical, uma tarde aqui passada com o Agostinho. Nas ondas da Rádio Arco-Íris 96.2, para aqueles que vão passar aí nestas autoestradas da região e que estão à escuta da nossa rádio em português. Vamos, pois, as fitas nos carros, as cassetes, belos tempos, mas, bom, já tínhamos 20 anos a menos. A seguir, outro tema musical, já não sei o qual. Olha, vai este... O jeito desenhada e atrevida recebeu o apelido da Julieta, nha, nha, nha. Ela disse que gostou do apelido, que até no ouvido só se chama nha, nha, nha. Ela pediu para não chamar de Julieta, escreveu numa plaqueta: eu sou a nha, nha, nha. Nha, nha, nha. Nha, nha, nha. Mais curta das mini saias, calça um salto alto, um tal tomara que caia. Ela disse não gosta da saia longa e tira uma vez quando vai para o tchá-tchá-tchá. Me convidou para fazer um tatatá, descobri que ela é irmã da Maria tchá-tchá-tchá. Levantava a saia, todo mundo na gandaia. E o trombonista gritava no microfone, soprava no trombone, a galar a nhanhanhá. E a banda perdia-se no compasso, mas não perdia um passo da Julieta nhanhanhá. Sábado levantava pau e saia, todo mundo na gandaia. Os seguranças ficavam de boca aberta, quando ela passava perto, agarravam a ganhar. E as cozinheiras esqueciam as linguiças, virava sopa de tripa por culpa da nha, nha, nha. Yeah. esqueces. Estas velhas engraçadas são cantilhas à maneira, apenas na brincadeira, num momento improvisadas. É um cantar tradicional da nossa sociedade, mas para mim o principal é a alegria e a amizade. Oh, meu amigo canário, foi para mim extraordinário poder aqui estar contigo. Tenho pena de acabar, gostava de continuar, e por isso eu te digo, eu te juro e jurarei, que estas velhas tão bonitas nunca mais esquecerei, pois elas são tão cafitas. Ah, que estas velhas açoiões não são nada de amor. Hello! Tchau, canário, um grande abraço. Que grande tema, as velhas com o Canário e Fernando Correia Marques. A seguir, um tema, como se chama? Eu quero lembrar, não sei já o que é. Eu quero lembrar a saudade, eu quero lembrar este verão. Pois todos conheceram o Carlos Pires. A amizade. Que trago no meu coração. Eu quero lembrar essa vida. Eu quero lembrar, sim senhor. Eu quero lembrar a paixão que trago por si, meu amor. Sem o seu carinho, você bem vai ficar. Vai sentir saudade. Vai querer voltar, mas juro por Deus, não aceitarei. Eu quero ver você chorar como eu chorei. Bons momentos, eu quero lembrar tudo agora. Não quero lembrar velhos tempos de quando você foi embora. Eu quero lembrar alegrias, não quero lembrar solidão. Eu quero lembrar seu olhar para um dia lhe pedir perdão. O seu carinho, você bem vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer voltar. Mas juro por Deus, não aceitarei. Eu quero ver você chorar como eu chorei. Lembrar a saudade, eu quero lembrar este verão, eu quero lembrar a amizade que trago no meu coração. Sem o seu carinho, você bem vai ficar, vai sentir saudade, vai querer voltar. Eu chorei, mas juro por Deus, como eu chorei. Mas e a seguir não vai custar nada, não vai doer nada. Vamos ouvir os Solitários. Perguntaste-me hoje. anda comigo, vamos bailar. Vamos mostrar a toda a gente o nosso amor. Vamos à festa. Um convite. Também vos convido a ir à festa. E desta vez vamos à festa da Senhora do Almortão. Senhora do Almortão,

E vamos ouvir 13 de Maio, e é uma canção oferecida aqui para todos os ouvintes que estão à escuta e com programas de saúde, que estão em casa ou no hospital. E com muita fé, amanhã será sempre melhor do que hoje. Vamos ouvir. A chuva ao sol sem ensaio, agrupam-se em lugar sagrado, em cada 13 de maio. São os fiéis peregrinos, unidos na cova da iriga, depondo em paz seus destinos, cantando à Virgem Maria. Amor. daí comigo e não digas não. Vem daí comigo, tu já és dona do meu coração. Vem daí comigo e não digas não. Vem daí comigo, só eu quero e o meu. Tu és capaz, dessa sua indecisão. Vem cá, dá-me a tua mão e vem viver comigo. Vem daí comigo e não digas não. Vem daí comigo, tu já és lá. Daí comigo, Sol Brilhante. Eu não venho agora, eu vou é embora, porque são 4 horas, são 16 horas e ainda não são, não é 15h58. Música, espero que estas músicas tenham sido do vosso agrado e para a semana, se correr tudo bem, haverá mais. Estarei aqui presente novamente na segunda-feira, todo mês de maio, das 14 às 16 horas. A todos, só desejo uma boa semana. E vamos ficar com mais uma canção, chama-se A Chave do Amor. Uma boa semana a todos. Tem grande razão de eu ficar louco. Tu tens tudo o que eu sonhei e a ti eu entreguei a minha alma, a minha mente e o meu corpo. Eu só sinto solidão se não vejo o teu olhar, e para sempre eu vou te amar. Só te quero a ti, és o meu pensamento, todo dia presente, essa chave do amor. Ilumina o caminho, esta felicidade, esta chave do amor. Só te quero a ti, és o meu pensamento, todo dia presente, esta chave do amor.

Vamos virar a página com serenidade e esperança. Vamos ler Portugal.